Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 22º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Depois desta saudação animada, continuamos com a boa sugestão musical de João Oliveira. Bitch Better I Have My Money é uma canção da cantora barbadense Rihanna. Foi composta pela própria, em conjunto com Jamie Lepore, Badrilla Worley e Jax Webster, com a produção de Deputy, Kanye West, Travis Scott e Wonder Girl. O seu lançamento ocorreu a 26 de março de 2015, em formato digital, através da Westbury Road Entertainment e Rock Nation. Bitch, but I have my money. Y'all should know me well enough. Bitch, but I have my money. Please don't call me all my blood. Pay me what you want it. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like black. Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch, but I have my money. Bitch, but I have my money. Pay me what you want it. Bitch, but I have my. Bitch, but I have my. Bitch, but I have my money. Sign up to Rihanna. Esta semana está a decorrer no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital mais um intercâmbio com a Escola Belga de Mol. Temos connosco 4 alunos participantes deste intercâmbio, 2 portugueses, a Mariana Turgal e o António Almeida, acompanhados das suas colegas belgas, que já vão apresentar. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. A Mariana e o António vão fazer uma breve entrevista às alunas belgas aqui presentes, que receberam nas suas casas e que acompanham durante esta semana. A entrevista vai ser feita em língua inglesa e será imediatamente traduzida pela Mariana. Então, António, dou-te a palavra. So, what's your name? My name is Tina. And my name is Marta. So, what's your impression about Portugal and Oliveira? Yeah, it's very beautiful and different from Belgium, with more hills and a more beautiful landscape. Also, the people are more peaceful and less stressed. Então, o Topi perguntou às alunas belgas o que é que elas achavam de Oliveira. Elas responderam que é muito diferente da Bélgica e da cidade onde vivem, e que as paisagens são mais bonitas, as pessoas são mais calmas e que estão a gostar muito. Ótimo. And did you like the school? Is different than yours? Yeah, it's bigger with longer lessons and more free time, I guess. O Topi perguntou se a escola era muito diferente da escola belga, e a Tina respondeu que é maior e que temos mais tempo livre. What is the reason that leads you to participate in the exchange? We were very interested in other cultures, so we wanted to know about them, and we got Portugal, so we were very happy. O Topi perguntou qual é a razão que vos leva a participar no intercâmbio. Eu acho que a professora se calhar não sabia quando fez esta pergunta, que lá é obrigatório todos os alunos participarem neste programa. Não é obrigatório participarem neste programa com Portugal, eu acho que é sorteado. Não sei muito bem qual é que é o processo, mas sei que eles não têm opção de escolher. Pronto, ela disse que era interessante porque vão aprender mais sobre outras culturas. What do you think about this week of your in our country? What you win with this week? I think we won a lot of new friendships, and we had a lot of nice experience and saw a lot of beautiful things. O Topi perguntou o que é que achavam e o que é que ganhavam com esta semana fora do vosso país e fora da rotina. Elas disseram que era diferente porque iam conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e ter novas experiências. Parece que estão a gostar muito de Portugal, não é isso? Certo. E do Oliveira do Hospital também. Eu agora dirijo-me especialmente a vocês, ao António e à Mariana, para nos falarem um bocadinho do programa que estão a desenvolver e que vão continuar a desenvolver esta semana, que locais é que já visitaram e quais é os que vão visitar e que atividades é que vão desenvolver. Nós já vamos a meio da semana, quase a meio da semana, e tivemos uma viagem a Coimbra já, mostramos-lhes a universidade, que é diferente também do país deles, mostramos a biblioteca, Joanina. Mostramos o Castelo de Montemor, mostramos a Rota das Salinas, na Figueira da Foz, mostramos a praia, que eles lá, a praia é muito diferente, acho que tem muita poluição, não é limpa, não é bonita como aqui. E eles não têm a praia... A praia deles não é mar ou oceano, é mais... Praia fluvial. Pronto. E eles puderam na Figueira também ter contato com a areia, acho que lá também não é diferente, pronto, tudo diferente, e acho que é benéfico também por isso, para eles. E o que é que vão ainda visitar durante a semana? Ainda vamos a Alvoco. Ao Val do Alva e do Alvoco. Vamos ainda à Vila Pouca visitar a casa do escritor holandês. Sim, e atividades? Normalmente vocês têm sempre uma atividade, sim, que desenvolvem num dia na escola. Qual é o tema? Qual é o tema? Shakespeare. Traduzam. Temos que fazer, o que é que vão fazer exatamente? Assim, o tema é Shakespeare, e a partir daí nós podemos desenvolver praticamente o que quisermos. Podemos fazer um curso de talentos, um teatro, uma canções, entrevista, uma filmagem, um filme, uma curta-metragem, o que quisermos. Está um pouco à nossa escolha também. Isso é um dia de trabalho na escola, não é? Não, é assim, nós vamos apresentar os nossos trabalhos aos pais na quinta-feira, com um jantar convívio com todos os pais, todas as famílias. E depois do jantar, então, é que vamos mostrar aos pais o que fizemos. E é até quinta-feira, temos que ter as coisas prontas até quinta-feira. O intercâmbio decorre até domingo. É? Não, até sábado. Até eles sábado chegaram sábado à noite e vão embora sábado de manhã. Gostaria de saber para vocês, agora do ponto de vista dos portugueses que o recebem, e vocês já estiveram na Bélgica em outubro, sim, passado, qual é para vós a mais-valia de participarem no intercâmbio? O que é que de facto se ganha? Mariana e depois o António. Eu nunca tive dúvidas em relação a participar neste projeto porque, apesar de ter algum receio, acho que é normal e acho que não sou a única a sentir isso, acho que são experiências que não são fáceis, nós temos oportunidade de as viver e acho que também é por aí, porque é diferente, é novas oportunidades, novas culturas, podemos também aperfeiçoar o nosso inglês, ver que a nossa realidade às vezes não é a realidade dos outros e acho que é basicamente isso. E para ti, António? Amigos, conhecemos mais pessoas, visitamos novos lugares. Gostaste de estar na Bélgica? Gostei muito de estar na Bélgica. Foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. Estivemos em vários sítios, cada um em casa do seu belga, e então conhecíamos não só a casa deles, mas também as opiniões dos nossos colegas, e é bom por isso. Sim, senhor. Pois posso-vos desejar agora uma boa semana, com experiências muito enriquecedoras, e agradeço muito a vossa colaboração. Nós temos em estúdio dois alunos que o ano passado participaram no intercâmbio, o Francisco e a Inês. Provavelmente eles também querem dar a opinião do que é que ganharam com este intercâmbio. Francisco. Bem, foi basicamente o mesmo que eles ganharam já e vão ganhar. Novas amizades, novos conhecimentos acerca do país deles. Vale a pena os alunos fazerem este tipo de intercâmbio? Recomendas aos colegas? Imenso. É muito bom. É marcante. É uma experiência inesquecível mesmo. Então, muito obrigada pela vossa colaboração e desejo-vos uma ótima semana. Rádio Boa Nova. Espetacular. E para começar, nada melhor do que uma visita. Desta vez até ao norte do país. Não é assim, Patrícia? Até 20 de março, visite Mirandela e desfrute do seu Festival Gastronómico da Alheira. A gastronomia do Conselho de Mirandela, diversificada e rica, está associada ao mundo rural e ligada à agricultura, à pastorícia, à caça e à pesca. O azeite e a alheira são os grandes contributos do Conselho para a Felicidade Gastronómica. A famosa alheira de Mirandela, especialidade tradicional garantida, é um manjar reconhecido em todo o país. Trata-se de um enchido tradicional fumado feito de carnes diversas, azeite de Trás-os-Montes e pão regional de trigo. No sabor característico destaca-se a condimentação com alho que estará na origem da sua designação. Enchido tradicional fumado, cujos principais ingredientes são a carne e gordura de porco, a carne de aves e pão de trigo, o azeite e a banha, condimentados com sal, alho e colorau. Podem ainda ser usados como ingredientes a carne de animais de caça, a carne de vaca e o salpicão ou o presunto envelhecidos. É um enchido com formato de ferradura, cilíndrico, sendo o interior constituído por uma pasta fina na qual se apercebem pedaços de carne desfiadas. Reza a lenda que foi inventado pelos judeus, uma artimanha para escaparem às malhas da Inquisição. Como a sua religião os impedia de comer carne de porco, era facilmente identificáveis pelos seus perseguidores, pelo facto de não fazerem nem fumarem os habituais enchidos de porco. Assim, substituíram a carne de porco por uma intensa variedade de carnes, que incluía vitela, coelho, peru, pato, galinha e por vezes perdiz, envolvidos por uma massa de pão que lhes conferia consistência. A receita acabaria por se popularizar entre os cidadãos, mas estes juntavam-lhe a carne de porco. A ligação da alheira aos cristãos novos é uma romântica ideia popular. Não há factos completamente concludentes. O facto é que é um manjar. Já sabe, senhora ouvinte, até 20 de março visite Mirandela e delicie-se com a alheira. Muito bem. Podemos rumar até Mirandela, ainda provavelmente apanhamos as amendoeiras em flor naquela zona, muito, com paisagens lindíssimas ali com o Douro, e vamos deliciar-nos com a alheira. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos agora a uma notícia de âmbito internacional, desta vez com a Inês Pereira. A pretexto da segurança, cada vez mais países violam os direitos humanos. Os nossos direitos estão em risco, avisa a Amnistia Internacional. No seu relatório sobre o estado dos direitos humanos no mundo, esta organização fala numa tendência assustadora e enganadora que está a minar os direitos humanos e que vem da parte de governos que deliberadamente atacam, negligenciam ou subfinanciam as instituições criadas para ajudar a proteger esses mesmos direitos. Há um ataque global às liberdades, cometido em nome das ameaças à segurança, diz a AL. Em muitos países como Angola, Rússia, Egipto, Arábia Saudita ou Tailândia, os governos tomam como alvo e atacam ativistas, advogados e outras pessoas que trabalham para defender os direitos humanos. Ao todo, mais de 122 países torturam ou sujeitaram pessoas a maus-tratos, ao mesmo tempo que 29 forçaram ilegalmente refugiados a regressarem a países onde ficariam em perigo. A forma precipitada como muitos países reagiram a ameaças à segurança nacional resultou no esmagamento da sociedade civil, do direito à privacidade e do direito à liberdade de expressão, e em tentativas descaradas para transformar os direitos humanos em palavras indecentes, pondo-as em posição à segurança, à lei e ordem e aos valores nacionais, considera o secretário de Estado da organização, Salih Letchety. Governos têm violado as suas próprias leis desta forma. Na Rússia, a pretexto de leis anti-extremismo vagamente formuladas, o governo tenta silenciar a sociedade civil, enquanto na Tailândia as autoridades militares alargam os seus poderes para silenciar a dissidência em nome da segurança. Ao longo de 2015, o regime tailandês condenou à prisão críticos pacíficos por atividades como peças de teatro, comentários no Facebook ou grafite. A Arábia Saudita está em destaque pela repressão e punição brutal dos que ousaram defender reformas ou criticar as autoridades, mas também pelos crimes de guerra cometidos no Iémen, onde a monarquia lidera uma ofensiva de apoio ao governo e bloqueou o lançamento de um inquérito à ONU às violações cometidas por todos os envolvidos. O Egito merece realce pela condenação à prisão de milhares de pessoas, incluindo críticos pacíficos, numa repressão implacável em nome da segurança nacional e pela detenção prolongada de centenas de pessoas sem formulação de acusações, nem julgamento e condenação de centenas de outras à pena de morte. Em Angola, outros países destacados no relatório, a Força de Segurança usaram de força excessiva contra pessoas que criticaram o governo, expuseram a corrupção ou denunciaram violações de direitos humanos. A AAL dá como principal exemplo o caso dos 17 ativistas, 15 dos quais passaram meses detidos, incluindo Luati Beirão, acusados de atos preparatórios de rebelião e conspiração contra o presidente, José Eduardo Santos, e a repressão que sofreram os que tentaram protestar contra este julgamento. Como resultado destas ações, o espaço para o exercício do direito à liberdade de expressão e associação e concentração pacífica diminuiu, como defensores dos direitos humanos e críticos do governo a serem presos e acusados criminalmente por um poder judicial cada vez mais politizado. Noutros países, a consequência da reação às ameaças de segurança é o esmagamento do direito à privacidade. A ONG refere o recurso continuado à vigilância maciça no Reino Unido. 10 ONG, incluindo a AAL, recorreram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que considerou que a lei do armazenamento de informação e poderes de investigação do país, em vigor desde 2014, é ilegal à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, violando a respeito à vida privada e à proteção de informação pessoal. Pois, ao que parece, assim, aparecem aí países nesse relatório, como a Arábia Saudita e Angola, que infelizmente já não são novidade, não é? No não cumprimento e no não respeito pelos direitos humanos. Mas temos, de facto, outra situação, que com o medo do terrorismo, de facto, os cidadãos na Europa, nomeadamente, citaste aí o caso do Reino Unido, perderam grande parte da sua privacidade porque há vigilância em tudo o que é sítio público e privado. Gostava de saber a vossa opinião. Até os direitos humanos, agora que estamos em pleno século XXI, que deviam estar a ser mais respeitados, estão a ser mais desrespeitados. Nós estamos a avançar ou estamos a recuar? O que é que se está a passar? O que é que vos parece? Francisco? Pois, parece que em situações extremas, medidas extremas. Não devia ser assim, mas parece que no desespero os governos fazem tudo. E quanto mais poderosos ou mais afastados assim dos direitos humanos estiverem, melhor. Mais fácil é fazerem isso. Por exemplo, relativamente ao caso de Angola, que nós até falámos aqui muito no início do ano letivo, a propósito da prisão e da greve de fome do Luati Beirão, recordam-se que ele e os outros jovens foram presos porque supostamente estarem a querer fazer cair o Dr. José Eduardo Santos, que está há quase 40 anos no poder, com todo o império que entretanto criou. E sabemos que eles estavam a, provavelmente, só a conversar em torno da obra que tinham lido, que era um manual, segundo o poder angolano, seria um manual para deitar abaixo ditaduras. O que quer dizer que, provavelmente, o governo angolano se considera uma ditadura, embora tenha aparência de democracia. Inês, queres dizer? Quero dizer que acho que os direitos humanos apenas são privilegiados quando é necessário. Acho que muitas pessoas consideram que apenas os direitos humanos devem ser aplicados a certos povos ou a certas populações, que há outras que não devem usufruir deles. E quando as pessoas que necessitam mais de usufruir deles o devem fazer, isso vai contra, talvez, as necessidades e os interesses das primeiras, o que acho que possivelmente isto é muito um jogo de interesses e cada um vai por aquilo que mais convém. E se convém a uns ter direitos humanos, se calhar não convém a outros. Pois, a Carta dos Direitos Humanos é muito bonita, de facto, não é? Ela existe desde há muitos anos, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, mas de facto não passa de um conjunto teórico que, se calhar há uns anos atrás, achávamos que os direitos humanos iam cada vez mais ser cumpridos no mundo. Ao mundo que estamos a assistir no momento, achamos que não. Diz Francisco. Os direitos humanos são uma criação da civilização ocidental. Há costumes de países da civilização oriental onde os direitos humanos e esses costumes se contradizem. E são costumes que já datam há milhares de anos, que sempre foi assim, as pessoas estão habituadas a que sempre seja assim. E ao querer impor os direitos humanos nesses sítios é complicado. Não resulta. depois. Agora, há aqui o choque, o que tu estás a dizer é que há o choque muitas vezes entre aquilo que nós, aqui ocidentais, achamos que são direitos humanos, e europeus particularmente, e por exemplo, e nem é preciso irmos para o Oriente, basta irmos aqui à África, e por exemplo estou a lembrar-me de um caso que tem sido muito repudiado na comunidade internacional, mas que para populações como a Guiné e outros em Angola, a mutilação genital feminina. Que vocês sabem que para eles é uma questão cultural e tem que se continuar a fazer, para nós é um horror, não é? Portanto, é um horror que muitas pessoas que já estão a viver, muitos africanos que já estão a viver na Europa, que se continuam a praticar em Portugal, muitas pessoas não sabem disso. Há muitas jovens que, por exemplo, sem os pais saberem, são levadas para a casa dos avós e de familiares em África, quando estão em tempo de férias, e sem os pais saberem, sem a criança saber, que normalmente aos 11, 12 anos é-lhe feita essa... sei lá, aqui para os ocidentais isto é qualquer coisa de hediondo, porque provocam, é feita a sangue frio, provocam sofrimento horrível. Muitas jovens têm sequelas que muitas vezes lhe provocam a morte. E portanto, isto é o choque que tu dizes. É o choque entre aquilo que eles acham que é cultural e, como esta, há N exemplos que se podiam dar. É o choque entre o que é cultura, para uns, e para outros, o que é direito humano. De facto, a mim, por exemplo, choca-me enquanto europeia, que eu acho que isso é de facto uma prática hedionda e que devia ser, que devia ser erradicada. Muitos africanos já partilham desta opinião. No entanto, há outro o grupo, e não são só os mais velhos, há gente mais nova que está a achar que tem que se manter esta cultura. Isto é uma questão complexa, muito complexa de resolver. Bem, infelizmente, a consequência que nós tiramos disto tudo, ou a conclusão, é que efetivamente os direitos humanos continuam a ser desrespeitados, e eu acho que nós estamos particularmente num momento onde eles são muitíssimo desrespeitados. Na Europa, voltamos à crise dos refugiados, nós temos neste momento, às portas de quase todos os países, de respeito completo pelos direitos humanos. Nós temos aí milhares de pessoas a viverem em condições infra-humanas, que nem os animais devem viver naquelas condições. E muitos europeus estão a fechar os olhos, estão a fechar portas, estão a fechar fronteiras, estão a erguer muros, estão a pôr arame farpado. Portanto, é como dizem eles, os direitos humanos parece que só são para alguns, para outros já não são. O próprio nome, direitos humanos, supostamente foram feitos para toda a humanidade, por um grupo ali assim, escolhido quase de países todos ocidentais na altura, pronto, e presume-se que deviam ser aplicados para toda a humanidade. Já os revolucionários franceses em 1789, quando fizeram a declaração dos direitos do homem e do cidadão, não colocaram lá franceses, disseram direito do homem e do cidadão. E tinha um caráter universal. Será que não há, de facto, direitos? Qualquer ser humano, esteja lá ele em que latitude estiver, deve serem respeitados, como o direito à dignidade, o direito ao emprego, o direito a um bom nome, o direito a ser tratado como igual, o direito a não ser discriminado. Estamos a falar de direitos humanos. Isto são exemplos, por exemplo, de direitos humanos. Será que qualquer cidadão do mundo não deve ter direito a eles? A esses, sim. Mas há outros direitos humanos lá, escritos na Carta dos Direitos Humanos, que pronto, contradizem-se com as questões culturais. Com questões culturais e mesmo estás a propor que devia haver uma revisão destes direitos, tendo em conta a humanidade no seu todo? Eu acho que os direitos humanos deviam ser aplicados consoante e respeitando, porque senão é uma visão etnocêntrica, respeitando as culturas dos outros de cada país onde é aplicada. Mas isso será, claro, muito complicado fazer. Pois é, complicado, porque depois muitos desses países... Entra sem choque. Onde há práticas, por exemplo, ancestrais, sim, com séculos, não é? É que depois, pelo menos os países assim orientais, que são os não estão tanto a respeitar os direitos humanos e que não estão sob o jugo da Carta dos Direitos Humanos, nem todos têm um regime político que coopere tanto com isso. Nem democrático, muitas vezes. E aí é que fica mais complicado. O debate está a aquecer, diga Dona Inês. Eu acho que se fôssemos aplicar direitos humanos de acordo com as culturas e de acordo com os países onde se podiam encaixar, existem certas práticas em diversas culturas que não podem ser aceitáveis, tal como a mutilação genital é algo hediondo, como a professora disse. Acho que se formos a ver de acordo com as culturas, iria ser aceito muita coisa que não pode ser aceita e que é totalmente contra os direitos humanos. Portanto, dessa forma, acho que é impossível. Por exemplo, este caso que nós estamos a falar, há mulheres que ficam com sequelas graves para a vida toda. Exato. Que, por exemplo, têm enormes dificuldades em dar à luz, que ficam incapacitadas para para ter uma gravidez normal e para ter um parto normal. Quer dizer, isto tem consequências enormes na vida destas mulheres, para além do sofrimento que lhes é provocado. Eu li há pouco uma reportagem que foi feita na Guiné com algumas destas jovens que sofreram isto e algumas foram retiraram-nas nas férias à casa dos pais e os pais nem sabiam que aquilo lhes era feito. E, portanto, isto ainda é praticado e muitas destas comunidades vivem em Portugal. E, portanto, isto continua-se a praticar. Às vezes vamos fechando os olhos e se calhar não devemos fechar. Aqui o Daniel também queria intervir. Sim. Muitos desses países também não querem saber dos direitos humanos. Pois, por isso é que os desrespeitam. E ainda temos o Francisco para retorquir. Então, isto é assim. Eu não concordo com mutilação genital e com muitas práticas culturais de países de culturas diferentes. Isso porque eu estou inserido numa cultura diferente, onde isso não é aceitável. Mas na cultura deles é. E se estivesse eu inserido na cultura deles, não sei se aceitava ou não. Não sei. Dependeria da minha educação e de como cresci, em que ambiente é que cresci. Nós, europeus, crescemos neste ambiente onde é suposto respeitar a integridade física do ser humano e todos esses aspectos, achamos que é correto e achamos que assim deve ser no mundo inteiro. Os que vivem no outro lado acham que a prática deles é que está correta. E que nós não temos nada que nos meter com eles. E agora qual de nós é que estará correto? Bárbara. Mas isso da mutilação genital, por exemplo, é uma atitude completamente, digamos, machista. Porque, e Bárbara? Sem dúvida alguma. Porque as mulheres aqui é que ficam completamente prejudicadas e é uma atitude apoiada pelos homens. Por mais que... por muitas mulheres ainda em África. Naquela certa região seja apoiado, sejam... tanto habitem lá homens como mulheres, a maior parte deles são apenas... os homens que aceitam isso. As mulheres já começam a ter outras mentalidades, neste caso, porque elas é que sofrem o que sofrem. Diz Inês. Ou seja, Francisco, estavas a dizer que impingir dor e sofrimento ao sexo feminino é algo aceitável. É que isso não é aceitável. Não é aceitável uma mulher sofrer apenas por estar supostamente inserida numa cultura que acha correta a mutilação genital e sofrer a sua vida toda e possivelmente vir para uma Europa que é civilizada e perceber que isso é errado e ainda ter que sofrer com essa resolução dos seus parentes. Francisco, tens de te acalmar, porque isto já deu aqui numa guerra de sexos, com alguma razão, para retorquir, mas não vais acicatar mais os ânimos. Eu só quero lembrar que as mentalidades demoram a evoluir. Isto, eventualmente, tudo isto que, que nós somos contra, mutilações, práticas culturais assim, para nós... Bárbaras. Muito bárbaras, extremistas, algo que é inaceitável, eventualmente vai desaparecer. Já... Há imensas vozes contra a mutilação feminina. Mesmo dentro dos países que têm essa prática. Mesmo assim. Dentro destes países. Ou seja, isto é um sinal de que isto vai eventualmente mudar. Irá acabar. Mas não acaba agora, neste momento. Mesmo que nós quiséssemos. Mesmo que nós quiséssemos, não acaba neste momento. Vai. Exatamente. Vai levar tempo, muito tempo. Temos é que aceitar isso. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Liquor é uma canção pelo artista americano Chris Brown, seu sétimo álbum de estúdio. Lançada como single em 6 de junho de 2015 pela RCA Records. There's something in this liquor. The air is getting thicker. I can't help but stare at you. Oh yeah, girl, what did you do to me? What did you slip up in my cup, girl? 'Cause I want you. Oh yeah, I had a little bit too much, girl. So come over here. There's something in this liquor. Oh yeah. Your figure, whoa, whoa. I just wanna see you strip right now. Baby, let me help you work it out. Oh, girl, your love's so good. I just wanna get right to it. slicker, girl. Air is getting thicker. Air is getting thicker. I can't help but stare at you. Oh, yeah. Girl, what did you do? Oh, what did you slip up in my cup, girl? Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passemos agora a um assunto mais calmo, ou não, não sei, Bárbara, que é, desta vez, em Jovens Atentos, traz-nos a questão do abandono escolar. Uma boa notícia desta vez. Ah, é? Muito bem. A taxa de abandono escolar desceu em 2015 para 13,7%, informou o Instituto Nacional de Estatística. Trata-se do valor mais baixo de sempre e traduz uma redução importante relativamente a 2014. Se considerarmos a evolução dos últimos anos, o abandono escolar caiu para quase metade em 5 anos, passando 23% em 2011 para os 13,7%. Esta taxa mede a percentagem da população entre 18 e 24 anos que não concluiu o ensino secundário e que não recebeu qualquer tipo de educação ou formação no ano de referência. No fundo, mede o abandono escolar no final do ensino básico. O Ministério da Educação, numa nota distribuída depois de conhecidos estes números, assinalou a evolução favorável desta taxa entre 2014 e 2015 e considerou que eles reforçam a possibilidade de cumprimento do desígnio de alcançar em 2020 um nível não superior a 10% de abandono escolar precoce. Essa meta é consta na Agenda Estratégia da Europa para a Educação 2020, defendida pela Comissão Europeia nesta matéria. Já Nuno Crato, que foi Ministro da Educação no período em que se registou esta redução acentuada do abandono escolar, considerou, em declarações ao Observador, que se trata de uma redução encorajadora e de um progresso notável, pois ainda há 5 anos parecia difícil alcançar os objetivos da Educação 2020. O ex-ministro lembrou ainda que esse progresso foi obtido no decurso de uma série de anos em que o sistema se tornou mais rigoroso e exigente e em que as avaliações em final do ciclo foram sendo reforçadas. Para ele, isso mostra que os progressos conseguem-se em exigência, não com laxismo. Nuno Crato acrescentou outros fatores que considerou importantes, como o reforço dos diretores e professores e o maior acompanhamento dos pais, que considera ter beneficiado de um sistema mais aberto e com muito mais informações disponíveis ao público. Sublinhou também a criação de vias vocacionais que conseguiram recuperar milhares de alunos em dificuldades e garantir-lhes o progresso escolar. O antigo responsável, conhecido como Ministério da Educação, ao destacar também o sucesso do alargamento da escolaridade obrigatória até o 12º ano, uma decisão tomada no tempo de José Sócrates. Considera, porém, que para esse sucesso contribui um programa integrado de recuperação dos alunos, dando mais créditos horários e mais autonomia às escolas, medidas tomadas durante o período. Já o Ministério da Educação, na sua nota, refere que a aposta deste Executivo, conforme inscrito no programa de Governo, define justamente como objetivo prioritário o combate ao insucesso escolar e a garantia de 12 anos de escolaridade. Torna-se assim evidente um retomar das prioridades definidas por anteriores governos no setor da educação, linha de continuidade dessa que será prosseguida e aprofundada neste mandato. Pois esperemos que sim, pois são boas notícias, de facto o abandono escolar estar a diminuir. Eu tenho algumas reservas em relação a algo, a muito do que foi dito aqui, porque, por exemplo, acho que grande parte do abandono diminuiu, precisamente porque os alunos foram encaminhados para áreas alternativas que não são exigentes, que, pelo contrário, são demasiado facilitadoras. Estamos a falar de cursos vocacionais, estamos a falar de cursos EFA e estamos a falar das célebres novas oportunidades que, desde há uns governos a esta parte, têm sido implementadas. As pessoas saem do currículo dito normal e entram nestes esquemas porque são esquemas facilitadores. E assim, De facto, na estatística nós diminuímos o abandono escolar. Questiono-me se o ensino que está a ser dado a estas pessoas e os conhecimentos que elas estão a adquirir se vão, de facto, no caminho da exigência, que me parece que não vão. Mas pronto, é a minha opinião, vale o que vale. Também já não temos muito tempo para o debate, que isto hoje já estão os ânimos muito exaltados. Rádio Boa Nova. Temos que passar aqui para os nossos animais e para a nossa consciência ecológica com a Francisca, não é verdade? Sim. Quando se pergunta a um histórico ecologista qual é a sua utopia para um mundo sustentável, o que se espera é uma receita de soluções práticas em área como a energia, alimentação, transportes ou ordenamento. Mas Viriato Marques, professor de filosofia na Universidade de Lisboa e um dos principais nomes na área ambiental do país, tem uma visão mais estrutural para alcançar a sustentabilidade. É a crença de que tudo se vai resolver na próxima invenção tecnológica. Diz este ecologista que hoje em dia toda a gente fala de crise para tudo e para nada. Mas o que há de diferente na crise ambiental? Primeiro aspecto. É a única crise verdadeira plantar. Segunda característica. É uma crise que tem a natureza de acumulação temporal diferida no tempo. A modificação de estrutura química da atmosfera começou há 260 anos... com a máquina a vapor. E agora, em 2016, começamos a sentir os primeiros efeitos. Podemos ter uma geração que só colhe os benefícios e a outra que só colhe os prejuízos. Terceira característica. Tivemos uma grande depressão em 1929, o nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Mas em 1945, o mundo estava a ser reconstruído. Na crise ambiental, quando uma espécie desaparece, ela nunca mais volta a aparecer, a não ser nos filmes de Hollywood. Efetivamente, tens toda a razão, e o Dr. Sorumânio Marques também tem, porque, de facto, no reino animal, o que morreu, o que se extinguiu, não volta. Portanto, é uma crise, e a crise pode ser uma crise à escala planetária e pôr o planeta Terra em risco, já sabemos disso. Rádio Boa Nova. Continuamos no reino animal, desta vez com boas notícias com a Inês Brás. Exatamente. A Câmara de Gaia inaugurou esta sexta-feira a PATA, a Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal, que pretende ser um espaço dedicado a cães e gatos abandonados em busca de uma nova família. Este projeto é uma aposta da Câmara Municipal e do Presidente, e apesar das dificuldades financeiras que são conhecidas de todos, esta era uma das nossas prioridades, explicou hoje a vereadora Elisa Cidade, responsável pelo Pelouro atual Centro de Reabilitação Animal de Gaia, que se encontra sobrelotado. O novo espaço, que representa um investimento global de 600 mil euros, está enquadrado numa área verde, na freguesia de Avintes, nas proximidades do Parque Biológico de Gaia, e será constituído por três núcleos: alojar, cuidar e formar. Uma área será destinada ao alojamento dos animais, com mais capacidade do que existe atualmente. Uma outra área terá todas as valências necessárias para os cuidados e tratamentos dos animais. E ainda uma terceira área destinada à realização de ações de sensibilização sobre vários temas, como cuidados a ter com os animais e contra o abandono. Queremos também ser agentes de uma mudança de mentalidades e da forma de tratar os dos animais. Este vai ser um espaço onde poderemos acolher e tratá-los, mas também, e muito importante, onde iremos promover a formação das pessoas, acrescentou a autarca. Atualmente, o Centro de Reabilitação Animal de Gaia, que se situa junto às oficinas da Câmara Municipal de Gaia, acolhe 97 animais em 38 jaulas. Só no ano passado deram entrada 32 mil animais nos canis municipais portugueses, cerca de 600 por semana. Senhor ouvinte, não maltratem e abandonem o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois falaste aqui de um bom exemplo da Câmara de Gaia, esperemos é que frutifique também noutros municípios. FM Boa Nova. E agora vamos ao cinema com o Daniel Pereira para ver... Desta vez vamos regressar ao tempo da Segunda Guerra Mundial para ver O Filho de Saul. Saul é um membro húngaro de um grupo de prisioneiros judeus isolados num campo de concentração e forçados a dar apoio aos nazis no processo de extermínio em escala durante trabalhos em crematórios. Saul descobre o corpo de um rapaz que reconhece como sendo o filho. Enquanto os prisioneiros planeiam uma revolta, Saul fica obcecado com uma missão impossível: salvar o corpo do rapaz e encontrar um rabino para recitar as orações e realizar o funeral. Pode ver este filme no Dolce Vita em Coimbra. E de certo será um bom filme. Por falar em filmes, Pedro Andrade, tenho a impressão que nós tivemos há pouco tempo a cerimónia dos Oscars e vamos lá saber as novidades que lá saíram. Quem é que afinal foi o grande ganhador? O caso Spotlight levou o galardão para melhor filme do ano, mas foi Mad Max que ganhou o maior número de distinções. Na sexta nomeação, Leonardo DiCaprio levou para casa o Oscar para melhor ator, enquanto a estreante Brie Larson, pelo seu papel em Room, foi distinguida como melhor atriz. Apresentada por Chris Rock, a cerimónia de entrega dos Oscars ganhou um tom político. Seu anfitrião se centrou na polémica que antecedeu a cerimónia. Entre os 20 atores nomeados não estava qualquer negro, houve quem apelasse ao voto em candidatos presidenciais não apoiados pelas grandes empresas, quem defendesse o meio ambiente e até quem dedicasse o Oscar à comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Sam Smith, cantor e compositor do tema principal de 007, que se assumiu homem orgulhosamente gay. Se O Renascido chegava como o filme mais nomeado, no final da noite foi Spotlight quem acabou considerado o melhor filme do ano, e Mad Max, o recordista da noite, com 6 Oscars. Acabou por ser a maior surpresa. DiCaprio, cuja primeira nomeação aconteceu há 22 anos, levou para casa o prémio que muitos davam como certo, pelo papel em O Renascido. Filme que também valeu a Iñárritu o estatuto de melhor realizador. Muito bem, de facto esta cerimónia de Oscars foi muito recheada de surpresas, mas de facto todos nós nos congratulamos para que finalmente o DiCaprio tenha recebido este galardão que bem merece. Boa Nova Irresistível. Passemos agora a uma sugestão de leitura com a Inês Pereira. O que é que vamos ler desta vez? Mataram a Cotovia. É um romance vencedor do Pulitzer, escrito por Harper Lee em 1960. A obra revelou-se um sucesso imediato, tornando-se um dos maiores clássicos da literatura moderna norte-americana. É baseado nas memórias familiares da autora e num evento ocorrido próximo da sua cidade natal, quando a escritora tinha 10 anos de idade. Conhecido pela sua vivacidade e humor, e apesar de lidar com assuntos sérios de violação e desigualdade social, deu origem a um filme vencedor de um Oscar da Academia. A irreverência e o enigma que rondam a autora, que se recusou a dar entrevistas públicas acerca da sua única obra, são uma das muitas atrações relacionadas com este clássico. Falecida em fevereiro de 2016 e depois de publicar a tão aclamada sequela de Mataram a Cotovia, Harper Lee é agora reconhecida como uma das mais brilhantes escritoras americanas. Muito bem, fica feita a sugestão. Rádio Boa Nova. Vamos agora à política, desta vez mundial, embora seja uma análise de um português, do ensaísta Eduardo Lourenço. Não é assim, Francisco? É assim, senhor. O mundo islâmico adquiriu a consciência do declínio do Ocidente, representado pela Europa e, como sempre sucedeu na história da humanidade, está a tentar impor a sua lei. Considerou hoje o ensaísta Eduardo Lourenço num debate sobre o projeto europeu. Existe um problema interno ao mundo islâmico, por razões de ordem religiosa, guerras terríveis entre xiitas e sunitas, analisou Eduardo Lourenço durante a sua intervenção na Gulbenkian em Lisboa, numa conferência organizada pelo Centro de Investigação em Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa e no Instituto Europeu. E, ao mesmo tempo, uma consciência muito aguda de que o Ocidente, representado pela Europa, está em declínio. Sentem a nossa fraqueza enquanto potência mundial e jogam o jogo que sempre se jogou na humanidade. Os mais poderosos, ricos, os mais empreendedores, os mais guerreiros, os mais violentos, têm tendência a impor a sua lei, referiu no seu improviso, que se prolongou por quase 40 minutos. Na mesa, presentes ainda Paulo de Pita e Cunha, fundador do Instituto Europeu e presidente do Conselho Diretivo da Associação Interuniversitária para o Estudo da Integração Europeia, AREP, e o advogado Eduardo Paz Ferreira, dirigente do Instituto de Estudos Europeus da Universidade de Lisboa, particularmente crítico na sua intervenção sobre o recente acordo entre Bruxelas e o Reino Unido, definido como uma decisão desastrosa que descaracteriza por completo a União Europeia. Os três especialistas integraram o primeiro painel da sessão dos colóquios, Olhares sobre a União Europeia nos 30 anos da adesão à União Europeia, que analisa a adesão de Portugal à então CEE e que se vai prolongar com periodicidade mensal até aos finais de 2016. Estamos confrontados com um grande desafio, assinalou ao referir-se à ideologia dominante nesta nova fase do mundo islâmico, e após ter percorrido as principais etapas de construção da Europa. Esse pequeno cabo da Ásia, desde a Grécia Antiga até às duas guerras mundiais do século XX, e cujas consequências acabaram por justificar um projeto comum europeu, hoje em crise, em recuo. Este desafio sugere que querem recuperar um estatuto histórico, mesmo recuperar todo o espaço que foi o das primeiras conquistas do mundo islâmico na Europa, quando nasceu, afirmou numa referência ao mundo islâmico. Perante estes novos fenómenos, o ensaísta não deixou de definir como extraordinário um certo fascínio que uma parte da juventude da Europa manifesta em relação a essa reivindicação violenta, que, se seja justa ou injusta, não importa. Perante este novo mundo, algo de estranho para nós, e cujo desfecho está reservado para o futuro, Eduardo Lourenço mantém a esperança que se encontre uma solução o mais pacífica possível. Mas para isso, temos de fazer uma dupla conversão. Tornamos mais europeus, particularmente os franceses. E é em França que o pensador centra o atual embate, de certo recuperando as consequências dos atentados que abalaram Paris em janeiro e novembro de 2015. Em França, em ensaios, artigos, etc., já não há assunto nenhum que não passe pelo Islão. A minha cara França é hoje provavelmente a nação mais problemática da Europa, considerou. No seu improviso, entendeu, no entanto, alterar para um género de juízos jornalísticos mediáticos em relação a uma parte da humanidade que é extremamente forte, aguerrida, numerosa, que se estende praticamente daqui, desde Marrocos até à Indonésia. Numa referência específica a Portugal, definiu a comunidade islâmica proveniente de Goa, de Moçambique e de outras ex-colónias como muito portuguesa, muito nossa, até hoje pelo menos. Numa clara distinção face aos dilemas que se colocam de imediato para além das fronteiras do país. Necessitamos da consciência de que estamos todos no mesmo barco, na nau europeia, que continua a navegar como na pátria de Ulisses, que é a nossa pátria de europeus, pugnou na conclusão da sua intervenção. É muito interessante esta análise, hoje já não temos muito tempo para o debate, mas é muito interessante, de facto, ele dizer que a Europa está em decadência, e está, todos nós já percebemos que está, e por isso é que não está a conseguir resolver os problemas, e o Islão está num ascendente, e está a querer recuperar aquilo que já foi seu, porque a Península Ibérica já foi deles no século VIII, precisamente, quando começaram a sua expansão. Bem, teremos que hoje ficar por aqui. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Vamos passar a uma temática bastante mais calma, desporto motorizado. Pedro Andrade, que novidades? O WTCC vai introduzir um novo conceito no automobilismo, o MEC3, em português, Construtores contra o Relógio, com o objetivo de valorizar a luta entre construtores pelo título e equipas de fábrica do WTCC, pois o título de pilotos recebe sempre mais exposição. Esta competição está reservada para as equipas com carros oficiais que participam no campeonato de construtores, que neste caso serão o Citroën, Honda e Lada. A Volvo parece estar fora deste desafio, pois para esta época só terá dois carros em pista oficiais e é pouco provável que hajam privados a rodar com o novo S60 TC1. O MEC3 pretende colocar três carros da mesma marca em pista, numa espécie de contrarrelógio por equipas, como se vê no ciclismo. O que irá acontecer é que cada marca irá designar três pilotos, que tripulem carros da mesma marca. Por exemplo, a Citroën poderá escolher qualquer um dos pilotos da Loeb Racing para se juntar aos dois pilotos oficiais, de forma a completar o número mínimo de pilotos. Depois da qualificação terminar, três carros designados terão direito a um novo set de pneus e serão reabastecidos. De seguida, irão para a pista onde se colocarão paralelamente na linha de partida, para uma largada estacionária. O relógio começa a contar assim que os carros arrancarem para uma sequência de duas voltas, à exceção apenas de Nürburgring, que só irá ter uma volta. O relógio para quando o último dos três carros cruzar a linha de meta. Vence, obviamente, a equipa que fizer o menor tempo. Serão atribuídos 10 pontos aos vencedores, 8 aos segundos classificados, 6 aos terceiros, e por aí em diante. As equipas irão para a pista pela ordem inversa que ocupam no campeonato. FM Boa Nova. Passamos às notícias do Grupamento de Escolas da Liberdade Hospital. No passado dia 23 de fevereiro, os jovens deputados Sebastião Barbosa, Inês Pereira e Micael Nunes, da Escola Secundária da Liberdade Hospital, representaram de forma brilhante o Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital na sessão distrital do Parlamento Jovens Secundário, cujo tema era Portugal, Assimetrias, Litoral Interior, que soluções. A sessão teve lugar no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, em Coimbra, e contou com a presença de alunos de 23 escolas do distrito. Na sessão de abertura estiveram presentes o diretor regional do IPDJ, uma representante da delegada regional da DGEST e uma representante da Assembleia da República. A mesa da sessão era composta pelos jovens Carolina Seco, da Escola Secundária José Falcão, Pedro Lopes, da Escola Secundária José Falcão de Miranda do Corvo e Bárbara Francisco, da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, que desempenharam de uma forma exemplar as suas funções. A sessão decorreu de uma forma empenhada e entusiasmada, tendo os deputados de cada escola defendido o seu projeto de recomendação. Projetos que depois foram votados, tendo saído vencedor o projeto de recomendação da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, que depois de ter sido sujeito a propostas de eliminação, alteração e editamento, será o que representará o Círculo Eleitoral de Coimbra na sessão nacional. Após o debate, foram eleitos também para defender este projeto de recomendação na sessão nacional, que terá lugar na Assembleia da República em Lisboa, nos dias 25 e 26 de maio, os deputados das escolas Secundária de Oliveira do Hospital, Secundária José Falcão de Coimbra, Secundária de Arganil e Secundária Avelar Brotero de Coimbra. O jovem deputado Sebastião Barbosa, da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, foi ainda eleito porta-voz do Círculo Eleitoral para a Sessão Nacional. No final do dia, decorreu ainda o concurso Euroescola, onde também a nossa escola foi representada pelos alunos Ana Rita Ferreira e Micael Nunes, que ficaram classificados no meritório segundo lugar. A todos os nossos jovens, muito parabéns pela sua dedicação e excelente desempenho, que muito honraram o agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. E nós, como sempre, estamos aqui sempre bem assessorados, temos connosco a excelentíssima deputada Inês Pereira. Portanto, ninguém melhor do que ela, que esteve em loco, para nos falar deste grande feito que foi esta sessão distrital. Conta-nos, qual é a impressão que tu tens desta sessão e como é que vocês conseguiram assim um brilhantismo tão grande? Foi uma sessão distrital, muito, acho que todas as escolas estavam muito bem representadas. Houve um debate que por acaso não foi tão forte ou tão aceso como aceso o ano passado. Como os anos anteriores, exato. Conseguimos o nosso resultado, possivelmente pelo facto do Sebastião ter um grande carisma e de ter representado muito bem a nossa escola e o nosso projeto de recomendação, que as escolas também que participavam, pelos vistos, gostaram imenso, daí terem votado em nós, e acho que tudo isso contribuiu um pouco para agora irmos representar a nossa escola nas nacionais. Muito bem, e vão representar a escola e vão representar o distrito. Muito bem, estão de parabéns. Rádio Boa Nova. No passado dia 26 de Fevereiro teve lugar na biblioteca da Escola Sede a segunda sessão das jornadas pedagógicas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que contou com a dinamização da Associação de Estudantes e de Docentes. Estiveram em debate os temas Nós Jovens Temos Comportamentos de Risco, Organização Escolar de Outros Países, Que Diferenças. As jornadas estão a ter um sinalável sucesso sob o ponto de vista do número de presenças e da qualidade do debate. Na próxima sessão, no dia 11 de Março, serão abordadas as temáticas Mercado de Trabalho, Angústia ou Esperança, dinamizado pela BLC3, Empresas e Estegó, e Educação no Território Conselhio com Futuro. Estas jornadas decorrem sempre em horário pós-laboral, a primeira sessão às 18 horas e a segunda às 21. Fica o convite para que cada um participe nesta iniciativa de partilha de pensamentos e de cheia de experiências. Rádio Boa Nova. Ants Myself é uma canção da artista musical americana Selena Gomez, gravada para o seu segundo álbum de estúdio, Revival, 2015. Foi composta por Madman e Robin, Max Martin, Justin Tranter e Julia Michaels, e produzida pelos três primeiros. Os pais também encarregaram-se da produção vocal. Seu lançamento, como terceiro single do disco, ocorreu em 26 de janeiro de 2016, dia no qual foi enviada para a rádio mainstream americana. So come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Won't let one drop go to waste. Your metaphorical gin and juice. Oh, all of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying, trying, trying, trying. All of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying, trying, trying, but I can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. The doctors say you're no good, but people say what they wanna say. And you should know if I could, I breathe you in every single day. Oh.